a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Olá, galera, está começando mais um Empirados Cast. Nosso Piratas Cast número 11. Eu sou Diogo Coimbra e, sinceramente, estou escrevendo meus diários de bicicleta. Eu sou Rafael Fernandes e Che Guevara de Rafael no blog. Isso é mentira. Sou Romulo Stoller e não faço a menor ideia do que eu vou falar aqui, que eu não sei nada sobre o assunto, mas estou aqui para aprender. Ah, e temos uma convidada especial hoje, aqui, Raila Ponte. Sabe tudo. Sabe tudo que ela vai falar quase tudo sozinha. É. Não, é assim também. Sei um pouquinho, até porque eu estudei, tive que estudar isso, né? É, ela estuda ciências sociais, tá terminando já, serviço social. Termina esse ano, eu tive que estudar um pouco da história dele pra aprender um pouco sobre socialismo, bom, né? Comunismo e outros sistemas. Comandante Che Guevara! E vamos à leitura de e-mails! Nós não temos e-mails. Então o que estamos fazendo aqui? Bom, temos que nos desculpar pelo podcast número 10, Magic the Gathering, que teve alguns problemas, né, Romo? É, né, Diogo? Você esqueceu de editar umas partes, deixou uns pedaços lá faltando, termina muito em cima da hora. Pois é, teve alguns problemas. Pra quem escutou, infelizmente escutou esses problemas, mas você pode baixar ou escutar de novo, que eu acho difícil, né? Mas pra quem vai escutar agora, depois desse podcast, desse recado, fique sabendo que nós já consertamos esse problema, tá? O Romo me obrigou. Além disso, a gente vai falar dos nossos parceiros, né, Rafael? É, tem a internet discada, procura aí no Google, que eu não lembro o endereço dele. E tem o Neco Barcelos, que é um blog sobre RPG, está aqui do lado do nosso blog. Tem o link lá, sim, quem gosta muito de RPG. E a internet discada também é bom falar, tanto o Neco, a internet discada, tem podcasts, ambos os blogs, né? Então é interessante você ver. Nós também temos parceria com a Cooperativa Podcast, em breve a gente vai colocar os banners de todos os parceiros ali. E a Cooperativa é uma união de podcasts, né, Rafael? É, que em breve será grande no Brasil, com o rugby. Com o rugby. Fora isso, mais nada a acrescentar, né? Alguma coisa? Não, podemos falar do Che Guevara. Comandante Che Guevara! Então, Raila, você que sabe muito, dá pra você dizer como é o Che Guevara, assim, em poucas palavras, resumir ele? Olha, resumir é um pouco difícil, porque Che Guevara foi um ícone até hoje, né? Ele não foi uma dessas celebridades que surgiram e, de repente, ninguém lembra mais. Por mais que você não conheça, você vê a foto, você sabe. Ou é um revolucionário, ou é um assassino, tem sempre essas duas vertentes de ideias, mas foi um médico, cursou medicina, doutorado em medicina, especialidade em letra. Ah, não sei nada. Assim. É, pô, como você vai falar? Consegue resumir ele? Algum pouco de falar? Seria, bom, se eu colocar no Google, vai estar lá, revolucionário do século XIX. O maior revolucionário do século XIX, revolucionário do século XIX. Eu acho que uma palavra que resume ele seria revolucionário, cara. Você, Rom, tem uma ideia, alguma coisa aí? Você que diz que tá perdido um pouco? É, eu acho que o século que o Rafael deve ter falado deve ser 20. Século 19, pô, de 1800 e pouco? Não sei ligar. Ele tá confundindo com o outro Rafael, é isso, né, Rafael? Bom, é isso que eu tenho que falar, porque eu não sei nada mesmo. Pra mim, ó, eu sou o ponto de vista da pessoa que não sabe nada. Pra mim, ele era um revolucionário e que tem estampas em camisas, em chaveiros e coisa e tal. Foi importante na história da América Latina, mas de um jeito que eu não sei. Nunca estudei nada da vida dele. Não vi o filme, porque não tive oportunidade, ninguém me emprestou, coisa parecida. E nunca li nada também muito conclusivo sobre ele. Então, é importante também ter pessoas assim como o Rômulo, que tem uma ideia mais em geral, né? Que é a ideia hoje em dia de que é comercial, Che Guevara, né? É simplesmente um, vamos dizer, pô, bem pop isso, mas um Mickey, vamos dizer. Porque ele tem igual o Mickey, lá, desenhinhos, outro lugar, todo mundo usando camisa com ele, e eu acho que perde um pouquinho o foco do que ele era, né? O Raelo, você era. Bem ou mal, ele era contra todo esse tipo de comercialização e popularidade. É. E mesmo a Raela disse, né, que muita gente que você pode perguntar, né, pô, cara, maneiro essa camisa aí, quem é esse cara aí? Ah, sei lá, cara, minha mãe comprou pra mim, sei lá, não sei o que. Então você sabe o nome, ah, Che Guevara, mas o que ele fez? Será? Ah, Revolução de Cuba. Ah, ele adorou de moto. É, realmente. E muitos sabem que ele nem era de Cuba, ele não tinha vínculo nenhum oficial com Cuba. Bom, eu resumindo Che Guevara, sei lá, é difícil, mas eu acho que eu já posso citar que, pô, ele sendo uma das 100 personalidades do século XX, eleito pela Times, eu acho, se não me engano, pô, se alguém quiser dar um tapa na cara aí. Então não tem como dizer que ele não foi importante, né? A imagem dele que a gente fala, que é clássica, né? É uma das imagens mais importantes do mundo também, virou uma das imagens mais populares do mundo. Teve uma época que ela só perdeu pra imagem de Jesus Cristo, então como é que você vai falar que o cara não é importante? O problema é que as pessoas não conhecem ele, né? A gente vai contar um pouquinho a história dele aqui, o que a gente pensa e tal. Abrindo nossa série de histórias, né, Rafael? É, teremos outros, né? Mais pra frente vocês verão. As outras com certeza serão melhores preparadas. Essa já foi meio supetão mesmo, mas vamos lá. Bom, Che Guevara não é cubano, né, Rael? Não, ele é argentino, tinha problema de asma sério e mudou pra uma serra da Argentina, a Serra de Córdoba, se não me engano. Como torceu o nariz aqui agora, argentino, vamos falar de argentino? É. Não, não tem nada contra, não. Mas é porque eu realmente descobri que ele é argentino agora há pouco, antes de começar a gravar. Sério? Eu não fazia ideia, eu não achava que ele fosse cubano, coisa assim. Pra mim, eu só sei que é um revolucionário que usa boina e tem barba. Só isso. Então, você acha que as outras pessoas também são igual ao Romulo, Rael, por exemplo? A pessoa vai achar que... Nem sabe que ele é argentino mesmo? Eu acredito que a maioria das pessoas que usam broches e camisa, bandeira dentro do quarto, e acreditam ser esquerdista, nem sabem qual é a história dele, o que ele fez, qual era o tipo de pensamento dele. Só conhece algumas frases populares que tá escrito embaixo da foto. Cita uma frase dessa aí. Cita uma frase. Qual seria uma? É preciso ser duro e não perder a ternura jamais. É uma das frases que mais colocam embaixo de bandeira. Trabalhinho de colégio, quer citar? Vamos colocar essa frase. Mas ninguém entende o motivo dessa... Eu, sinceramente, estou pensando agora e também não estou entendendo. Porque a questão da ideologia dele. Ele gostava, ele tinha aquela questão da liberdade. Ele queria ser livre desse sistema que é feito para os burgueses e faziam essa diferença de classes, onde, no caso, que ele teve muito contato com os leprosos, ficavam isolados. Você tem que lutar por isso, mas você não pode deixar de sonhar. Não é porque falam pra você que você tá fazendo uma utopia, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir de verdade. É, vamos ser sinceros, por exemplo, lutar contra os gigantes dos Estados Unidos seria uma utopia de querer vencer, né? Mas aí vemos o exemplo melhor seria o Vietnã, né? Porra, um país pequeno, pessoas que não têm nenhuma experiência em combate ganharam, né? De um exército super mega poderoso. Pode até ser uma utopia, mas nenhuma realidade existiu antes de ser utópico. Então, pois é, não, isso que ele tá falando. Antes de falar seria utópico, né? Você ia dizer, não, pô, isso nunca vai acontecer, mas aconteceu. Então é possível. São esses sentidos as frases dele, e as pessoas falam, citam sem nem, tipo, tá. Eu só preciso ser duro e não perder a ternura, pô. É isso. É essa a explicação. Não entendeu, não? Você não tá entendendo? É sempre essa vertente aí de pensamento. Bom, aí ele cresceu mudando de cidades por causa do seu problema, né? A família dele tinha até uma plantação de mate, que eu fiquei sabendo. E era uma família de classe alta, né? Ela era média alta. A gente nunca soube sobre o pai dele, né? Nunca é citado em livro, nem nada assim. Eu sempre falo da mãe, que era estudiosa, tinha uma biblioteca com mais de 3 mil livros. Bora. Tinha, ele, quando na adolescência, estudou muito Marx, Engels. É, foi muito pelo estilo dele mesmo, né? É. Então ele teve uma infância, uma família de classe alta, né? Abastado pra ter 3 mil livros, não é qualquer um aqui. Não, não é qualquer um. Se eu tiver 3 mil livros aqui, pô, teria dinheiro, pô. É. Mesmo que seja 20 e pouco, cada um. Pra mim também, eu já sabia disso um pouquinho antes da gravação. Pra mim ele não tinha assim tanto. Não pensei que ele fosse pobre, mas também não sabia que ele tinha aquele negócio de ter dinheiro e sair assim do nada. Uma pessoa que sai viajando assim do nada, ela tem que ter dinheiro, né? Ah, nem tanto. Ele passou de mochileiro, dar uma doida e. Mas ele saiu como mochileiro. Tipo assim, a mãe dele não queria que ele saísse pra viajar. Ele tinha uma motocicleta. Bom, ele tem uma moto e eu não tenho. pegou a moto e saiu simplesmente com um amigo dele. Chamou um amigo dele. E foi. Não, ele foi com alguém, não sabia também que tinha. Abandonou o curso também, né? Patrocou a faculdade de medicina na metade, faltando dois. Um pouco mais da metade, faltava 2 anos pra terminar. E saiu para a América Latina toda. Foi quando ele teve consciência que existia outro tipo de realidade. Mas ele tinha algum objetivo antes de fazer isso, ou eu queria só conhecer mesmo? Era só pegar, sair para viajar. Não, acho que era só aventura. E quanto tempo ele ficou? Não sei. Deus, então faz essa viagem, ninguém sabe quanto tempo. Deve ter sido muito tempo, cara. Não foi tanto, não. Ele foi um ano e pouco. É que a gente vê coisas diferentes, por exemplo, na própria internet, como no filme, livros, às vezes as pessoas alteram. Por exemplo, a data de nascimento dele. Não, alguns falam que é 14 de junho, outros falam que é 14 de março. Maio. Então tem essa parada, né? Não tem uma certeza do negócio. Não é bem datado e tal, né? Até porque... Ele saiu pra viajar com 20, por volta dos seus 23, 24 anos. Ele morreu com 39, ele ainda voltou pra fazer 2 anos de medicina. É. Acredito que não foi uma viagem... Não demorou muito, né? Então, assim... É, deve ser mais de 2 mas eu acho que, um não, eu acho que um ano talvez seja suficiente pra andar, né? 10 mil quilômetros. Tempo, né? E foi um tempo que metade do caminho a motocicleta quebrou. É, eu acho que um ano é possível. O próprio curso dele, medicina, naquela época, né? Vamos dizer, já morreu quanto tempo, sabe, mais ou menos? Foi em 67. Então, bom tempo já. Naquela época, a medicina ainda era mais uma coisa mais de elite ainda, né? Quem fazia medicina era de elite e os médicos eram de elite, porque era uma profissão... Uma profissão... Ainda é hoje, né, cara? Tem muito poucas pessoas que fazem, que não é... Já mas é na época coisa. Era bem maior. Imagina, assim, imagina agora, quase 40 e poucos anos atrás. 40 e poucos anos atrás. E ele abandonou tudo isso pra simplesmente sair, né? Quer dizer... Mesmo assim, ele saiu, aí conheceu algumas coisas, tanto que eu acho que ele foi pra Guatemala e lá ele conheceu o... Tinha uma revolução, uma pequena revolução lá, foi umas coisas que animaram ele, mas ele voltou, terminou, e depois ele saiu novamente. Então, pô, mesmo assim, ele voltou, terminou, mas ele, pô, não é aquilo que eu quero. Então ele recusou isso, ele recusou ter dinheiro, ter status... Ele foi médico na tropa do Fidel, na época da Revolução de Cuba, ele foi o médico assistente... que andavam com as tropas, e depois disso que ele foi ser comandante, chegou a ser comandante militar lá, que fazia as manobras, ele que... as táticas de guerra, ele que fazia, passava o papel, é isso que a gente vai fazer. Isso depois na segunda viagem dele, na segunda viagem. Na primeira foi quando ele começou a ter esse ideal revolucionário, quando ele começou a ver essa diferença de classe, muitos ricos... Muito rico e muito pobre. Muito rico e muito pobre. Pouco rico e muito pobre. Ele foi quando ele começou a ter esse ideal revolucionário, porque ele lia as obras de Marx, mas não tinha consciência do que era exatamente, como se aplicava. E quando ele viu essa diferença de classes, foi quando ele começou, não, eu tenho que, peraí, eu vou mudar isso, eu vou conseguir... ajudar as pessoas, vamos igualitar a sociedade. E aí ele encontra Cuba, que estava, né, no processo de revolução, processo de mudança, e encontra Fidel Castro, que seria um pensador, uma pessoa com essas mudanças na cabeça, né? Seria um socialista, né? A gente pode lembrar também que não, nenhuma sociedade conseguiu ser socialista nem comunista. Que nem as pessoas falam, Rússia, Cuba, comunista. Não, não existiu socialismo e não existiu comunismo. Porque o socialismo eu faço para o comunismo. Você põe uma pessoa no poder, mas quem decide é o povo. Aquela pessoa literalmente só representa. E o comunismo é o povo pelo povo. Então você pode falar que nenhuma que sociedade... É meio utópico, né, cara? Isso é meio utópico, né? Não, já é... Você imaginar que vai funcionar simplesmente povo pelo povo... O povo pelo povo, não. É muito difícil. E o socialismo seria um passo para o comunismo. É como se fosse o caminho. O socialismo hoje seria o Irã, a Coreia do Norte... Não existe socialismo. Eles se falam como sociedade socialista. Mas o socialismo, como Marx descreveu, como os outros autores falam, não, nunca existiu. Eles são ditadores. A China, e eles eles são ditadores. Como é que eles pode ser? Eles fazem uma ditadura e colocam o nome de socialismo para poder ser, só para dizer que é diferente do capitalismo. Mas não existiu o socialismo. Ela não é uma sociedade que ela foi presente, sempre teve os ideais. Ah, né, durante as revoluções. Mas a partir do momento que você põe uma pessoa no poder que seja para te representar, poder corrompe, né? É, exatamente. Então o socialismo, então, ele teria que ser um Estado que botasse as coisas em ordem, o resto das pessoas todas aplanadas, só que esse Estado ele deveria ter sido, tipo, eleito, uma coisa assim, o poder tinha que ter dado a eles, não era nem uma ditadura que chega lá simplesmente... e bota todo mundo, nivela todo mundo, mas eles ficam por cima. Então exatamente. Esse por cima, ele poderia ser retirado para virar o comunismo, ou ele podia ser eleito pelo povo para ainda manter a ordem, para virar em si um comunismo, né? Exatamente. Ah, porque eu na escola eu pensei que elas fossem socialistas. Teria um Estado, mas o Estado não necessariamente fosse elegido pelo povo. É porque qualquer sistema que não seja capitalista, que seja contra o capitalismo, eles colocam como socialismo. Não, e muito isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ama dizer que não, você é socialista, porque é exatamente o que eles não querem. E porque eles querem colocar defeito naquilo, porque não dá certo assim. Um dos poucos nossos presidentes que tinha um ideal assim, um pouco compartilhado com suas ideias revolucionárias, teve um golpe de Estado, de militar, e a gente teve a nossa ditadura aí na época de 64, foi Jango. Né? Ele pois compartilhava, os Estados Unidos veio, não, vamos montar um golpe aí e vamos tirar o cara do poder. E foi o que aconteceu. Você vê, eles estavam muito ligados mesmo, tanto o Jango e o Jânio, que teve uma parada que o Jânio deu um prêmio pro Che Guevara, né? Eu até falei isso com a galera aqui, mas acho que ninguém não ouviu falar isso, mas eu também não lembro direito. Mas acho que ele deu um prêmio pro Che Guevara, sim, numa visita ao Brasil, teve alguns acordos, alguma coisa do gênero. Isso já quando Cuba já tava num passo avançado. Mas antes disso ele teve que lutar muito, né, junto com o Fidel. Eu lembro de ter uma luta que foram 70 pessoas, só votaram 12, inclusive ele. E dizem que tem uma passagem que é muito importante, que ele tava muito ferido. E ele teve que escolher entre a maleta de médico e a maleta com munição. E ele escolheu a maleta de munição. Então foi o passo que ele deu, que ele falou, pô, eu quero salvar vidas, mas, entendeu? Se eu salvar vidas com um médico, eu não vou salvar tantas do que se eu tentar mudar tudo como revolucionário, né? Por outro lado, existem pessoas que falam, por causa dessas passagens, que ele era assassino, cruel, frio e ponto. Simplesmente ele só queria matar pessoas, um beberrão. Também falavam que ele era assassino e bêbado. Eram as pessoas que são do contra, né? Esse ideal revolucionário dele. Por mais que não seja de todo certo, até porque ninguém tem toda 100% de certeza, mas... É, não tem... Não, ele já é praticamente... Não é uma lenda porque ele existiu, mas ele já virou modificado. Conforme toda a história, quanto mais famoso, mais modificações sofre. Você tem os dois, e vai ter as suas vertentes. Uma que vai deusificar cada vez mais e outra que vai chamar o cara do diabo. Mas, com certeza, seria uma mistura das duas. Uma tá exagerando muito para um lado e a outra exagerando para o outro. Ele podia, sei lá, ser revolucionário, não sei o quê, mas ele provavelmente deveria de ter o seu... Matou com coisa, tem as coisas... Mas ele falava que, sei lá, eu acho que ele falava que era necessário matar pra poder chegar no fim, né? Sim, exatamente. Mas se você foi a pessoa que a família dele, tipo, ele vai lá e matou uma pessoa da sua família, você já ia ficar... Você iria considerar um assassino. Porque tem todo ponto de vista, toda história tem todo ponto de vista. Não importa o que faça, o cara pode ser um santo. Ele sempre vai ter um inimigo. Não importa, porque é o ponto de vista dele. E os pontos de vista nunca são iguais. É por isso que eu acho assim que eu torço muito para que um dia pudesse ter uma coisa mais igualitária, um socialismo, um comunismo. Mas não vejo futuro nenhum desse na humanidade. Não, porque não tem como. As pontos de vista não são iguais. As pessoas tentam impor seu ponto de vista sempre. E não respeita o ponto de vista do outro. Isso é o principal. Não importa. Eu posso ter um ponto de vista, pode ter outro. Beleza, isso é o natural. Você simplesmente tem que respeitar o ponto de vista do outro. Mas não, eles tentam impor. Não, você tá errado. Não é assim. Não sei o quê. Aí, isso que é o maior problema. O maior problema da humanidade é o homem. Porque ele não faz... o homem não tem espírito de comunidade. Não é. Você só age bem com as pessoas que agem bem com você. Tem um interesse, isso é meio lógico. Sempre tem aquele negócio. Você tem aquele... Ah, não vou com a cara dele. Por quê? Porque não vou com a cara dele. E como? Vai trabalhar bem com você. Pois não é, vai trabalhar cara. Você não vai com o cara. Tem muito mas isso. Acontece isso. Então, quando a pessoa tenta... aí é até um lado. Eu posso, por exemplo, agora começar a falar do ponto de vista contra o Che Guevara. Não, mas ele queria impor a cura dele como impunha o capitalismo impunha dele. Não, vocês são capitalistas, mas vamos acabar o capitalismo aqui e impor o socialismo. Em vez de simplesmente falar, vocês escolham, nesse pedaço aqui vai ser isso. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Não, ele chegava no lugar e impunha também o dele. Eu não estou defendendo, eu não estou assim agora falando que eu não tenho um ponto de vista formado. Não, mas está certo, tudo que você falou. Só o coisa, ele também impunha tanto quanto o outro impunha. Mas o dele é mais difícil ainda de ser feito. Porque já é, a mentalidade das pessoas já é capitalista. É o normal. É o normal. Se a pessoa falar que não tem nada capitalista, é mentira. Não existe isso. Não tem nada. pra você sobreviver. Você tem que comer. Você tem que trabalhar, vender sua força de trabalho pra comprar comida. Pra você comprar roupa. E a questão também de sociedade de você querer se mostrar ou se igualar ao outro. Ah, não, eu tenho que andar arrumadinho, eu tenho que andar cheiroso, eu tenho que andar... Às vezes nem é o caso, assim, de você ter que mesmo mostrar pros outros, mas... Mesmo pra você, se você quiser chegar na tua casa, você ter conforto, você ter uma televisão boa, um videogame, um computador, você precisa de dinheiro. E pra precisar de dinheiro, você precisa fazer o que você tem. Você tem as oportunidades, você vai querer ter dinheiro pra comprar aquilo. Se você tem condição de tentar ter dinheiro, você vai dar duro pra tentar ter dinheiro. E se você pensar no dinheiro como... Que é a coisa. Se você pensar no dinheiro como uma coisa que você precisa sobreviver. Vamos ser sinceros, você precisa de um PlayStation 3, um Xbox 360 pra sobreviver? Então, não é necessário isso. Mas eu sinceramente, eu quero. Vou mentir. Eu que se eu pudesse ter um carrão, um fodão, eu ia querer. Agora, não é necessário. Então, é uma coisa meio, vamos dizer, fútil, foi, né? É, mas já foi colocado. Igual, você nasceu... Fútil, né? Você nasceu... Pode falar, você nasceu na sociedade capitalista. Então, ou seja, você já foi criado desde criança, assim. Teu pai pensava assim, tua mãe pensa assim. E você vai pensar assim também, e todo mundo ao teu redor pensa assim, você pode pensar diferente, mas só um vai pensar diferente. Mas o Che Guevara não pensava assim. Mas é, então, ele foi um cara que pensou diferente, cara, mas hoje é muito difícil. Mas isso. A questão de... Perdi você falou do Che Guevara, ele pensava assim, beleza, ele não deixou nada pra mulher dele, tanto pras duas e pros cinco ou seis filhos que ele teve. Ele falou, ele teve no primeiro casamento, ele teve uma filha, e no segundo ele teve quatro ou cinco filhos. E ele não deixou nada pra esses filhos. Tipo, começou, ele bofeito, na carta que ele fez de despedida pra Fidel, ele colocou que ele... se orgulho de não ter deixado nada, porque ele acredita que o Estado vai dar suprimento suficiente, estudo, a questão médica, tudo suficiente para ter uma vida digna, tanto para as mulheres quanto para os filhos. Ele acreditava que conseguiria isso com o sistema que foi implantado, que teria tudo bom. Não aquela coisa de luxo, mas que conseguiria ter uma vida digna sim, conseguiria dar estudo para os filhos, que não iria faltar nada. Ele lutou para que não só os filhos dele, mas todos tivessem. Todos tivessem. É. Eu acho que esse é um ponto também que mostra que ele não queria mesmo. Assim. E tanto que ele deixou as famílias para poder ir para a guerrilha. Ele deixava, tipo, eu vou continuar, não importa. Ele, de certa forma, estava lutando pela família. É, só que ele estava lutando por mais pessoas também. E como o Rafael falou, o Rafael, você falou, mas o Che Guevara pensava assim, beleza. Só que a gente tem que pensar, o que que deixa pra trás pra conseguir lutar? Será que a gente tem essa capacidade de se desprender? Já começa, vai ter de que de família, perder. De casa. Dessa nossa visão consumista. Tipo, você deixar tudo pra trás pra você lutar por um ideal. Será que a gente tem essa capacidade hoje? É difícil, é uma boa pergunta. Aí quem estiver ouvindo aí, pense nisso. Você tem capacidade de largar tudo pra tentar buscar um futuro melhor, não só pra você, sua família, mas como para outras pessoas? Porque você tem isso? A gente sempre pensa na gente, né? Eu quero ser melhor. Eu acho o ser humano muito egoísta. Eu quero estudar pra ser melhor, não pra ser naturalmente melhor do que o outro, mas pra ser melhor do que eu sou agora. Beleza, mas a gente não pensa numa sociedade. A gente não pensa, a gente muito mal pensa na nossa família como pai, mãe e irmão. A gente não pensa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você não pensa sempre eu quero. Você não lembra. Sempre eu quero. Eu quero. A gente nunca pensa numa sociedade, no que nós podemos fazer pra melhorar, seja nosso vilarejo, bairro, cidade. A gente não pensa nunca. Mas aldeões temos que sacanagem. Só pra falar um negócio do Romulo, que o Romulo falou, não, mas a visão, a pessoa que teve a família morta pelo Che Guevara vai pensar que ele é ruim. Do mesmo jeito que eles pensavam que os Estados Unidos indo lá implantando a política deles, outros podem pensar que o Che Guevara indo lá implantando a política dele também é uma coisa ruim. E existe isso. Nos Estados Unidos, pessoas que fugiram de Cuba e moram lá, abriram até um processo acusando ele contra direitos humanos, que ele matou mais de 120 pessoas com fuzilamento, que ele foi o primeiro encarregado dos fuzilamentos em Cuba. Quando já conseguiram dominar lá, ele ganhou cargos políticos. Ele implantou um sistema de trabalho forçado, igual aqueles campos de concentração nazista. Ele implantou isso, então eles acusam ele de direitos humanos, então é muito isso. Ele fez uma coisa boa, mas ele fez uma coisa ruim também. E aí? Porque ele era um ser humano como outro qualquer, ele não era Deus, nem um santo. Todo mundo erra, todo mundo tem esses dois lados. Como o Romulo já falou, vai ter um lado que vai endeusar, como outro lado que vai botar nisso. Não tem como você vencer se o outro não perder, né? Não, e por natureza, o ser humano tem que assim, é a sua, seu instinto de sobrevivência. Nós não somos mais animais que vai um matar o outro assim, na mão e coisa. Mas é o que você gosta, são as armas. É o dinheiro. É. E principalmente o que mais chama a atenção do homem é o poder mesmo. Poder. Mais do que se todo mundo fosse uma sociedade igualitária, uma pessoa ou outra ia ter inveja do outro porque o carro dele... Mas porque sempre assim, o do vizinho é sempre mais verde. Você tá lá no seu emprego, você ganha a mesma coisa que o cara, só que o cara tem uma outra posição que você almeja, você inveja. Que seja a mulher do cara mais bonita. Qualquer você ganha coisa. Uma coisa, o carro dele é mais bonito, é sempre... Qualquer um que fosse, se tivesse um... Por exemplo, um advogado que resolveria os casos entre as pessoas, ele ia ter mais status, porque ele tinha o poder de poder falar quem é que está certo. Um juiz, então, como é que mesmo se um juiz ganhar essa mesma coisa que um advogado, é ele que fala, o ponto final é dele. E se não tiver justiça, não há, pode ser qualquer tipo de situação. Porque se você quiser um comunismo que não precisa nem de justiça, nem de nada que fale, ah, não, você está certo, você está errado, como é que você vai ter que esperar uma sociedade que não tenha crimes, que não tenha nenhum tipo de desavença, e isso não existe. Isso é utópico. Isso não isso existe. Esse é uma não vai acontecer. Que nunca vai acontecer, porque não tem como. Se você não consegue entrar num consenso numa sala de aula definindo uma data de prova. Mesmo quanto mais o mundo inteiro vendo quem é que fez uma coisa certa ou errada. A gente discutindo amigavelmente aqui, a gente já discorda algumas coisas, e a gente pode ver a história inteira como exemplo, quantos anos de vida... o homem, a espécie, o Homo sapiens tem, e nunca isso aconteceu. Você pode falar, pode dar milhares de exemplos, pode até citar os caras zen lá, os monges, mas sempre vai ter hierarquia, sempre vai ter um cara que manda mais, sempre vai ter um cara com poder, vai ter um cara que vai sair. Não existe, cara, não tem como você... A palavra certa é a inveja. O ser humano, o ser humano é invejoso, é egoísta e é ganancioso, por natureza. Por mais que você seja, não seja tanto, você tem um pouco, entendeu? Não tem como. Agora, se o Romulo falou do poder, de usar o poder... Estados Unidos, imperialismo, mestre, né? E o Che Guevara lutou contra isso. O próprio Estados Unidos, ele usou muito em Cuba naquilo e usa até hoje. Sanções, evitar que pessoas... acordo econômico. Eu comercializo com o Rafael. Eu falo, Rafael, você comercializar com a Raíla, eu já não comercializo com você. Aí o Rafael olha pra ele, porra, olha só, o Diogo me dá 3 vezes mais que a Raíla me dá de dinheiro. Porra, vou comercializar com a Raíla? Porra, não vou. Cara. Então é isso, cara. Estados Unidos usou esse poder, por exemplo, pra subjugar o pessoal, impedir que eles mudassem o país, né? E desde o começo o Che Guevara foi contra isso. Ele cruzou, saiu de Cuba, depois ele foi tentou fazer isso na África, né? Foi na África, que foi uma das atividades de guerra dele que não deram certo, porque ele tentou implantar ao mesmo tempo na África inteira. Não começou aos poucos, então... É um erro da gente pensar que a África é um país, né? Cuba, né? É um negócio pequenininho, tentou a... Cuba é o Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, sei lá. Que foi... Ele só teve 3 manobras de guerra que deram errado. Foi a da África, se eu não me engano, Guatemala... E na Bolívia, que foi quando ele foi fuzilado. Foi exatamente. Preso. E tem um papo pra falar. Mas assim, só uma... Pô, esse negócio que o pessoal fala, o poder corrompe. Na verdade, eu acho que o poder corrompe. Ele desperta a inveja que existe em exatamente. Todo mundo. Exatamente. Só que, Che Guevara, não sei o quê, se tá todo lado positivo que a gente fala, não sei o quê. Eu vou fazer um papel aqui, não contra, claro. Mas eu vou só... E se ele não tivesse sido fuzilado na Bolívia naquela época? Você acha que ele não poderia ser corrompido pelo poder e chegar ao passo do Fidel? Simplesmente um ditador? Falava ele que só ele não queria. Chegou nesse passo porque exatamente. Ele não teve tempo. Falava assim, que ele queria modificar a América Latina inteira. Se ele modificasse a América Latina inteira, você acha que isso poderia, ele poderia acontecer isso com ele? Eu acho que sim. Claro, mas se ele modificasse a América Latina inteira, se ele quer modificar, ele não quer, assim, ele não quer a sociedade... Onde as pessoas que quisessem ficar naquela sociedade dividissem o seu dinheiro, ficassem bem. Não, ele queria impor uma sociedade que fosse igualitária. Ele não queria que as pessoas... eu quero ficar aqui, eu quero ser igualitário. Não, eu quero ter a possibilidade de evoluir mais do que outra pessoa. Se a pessoa quisesse fazer isso, ia para um lugar capitalista. Não, ele queria impor na América toda uma sociedade. Isso é um tipo mesmo de... Mesmo que seja uma coisa boa. Mesmo que seja uma coisa boa, não, você é um está tipo impondo de imperialismo, velho. É um tipo de imperialismo. Se a pessoa está bem com que ela... Assim, eu gosto do capitalismo, eu não sei o quê. Uma pessoa impor qualquer coisa para ela... Não é uma coisa legal, assim. É só o que o Che Guevara, para a minha visão que eu tinha antes de qualquer informação, eu achava que ele era um revolucionário extremista. Simplesmente, ele era extremista. É isso, entendeu? Ele não é, mas como muito revolucionário, né? Revolucionários geralmente não são aquelas pessoas, ah, se ele não for extremista, não é revolucionário. Ele simplesmente está contra a ideia do governo. E acredito também que se não for extremista, não consegue nada. Mas, porque claro, todos que conseguiram alguma coisa tinham essa ideia fixa. É, essa é minha meta, é isso que eu vou conseguir, ponto. Se ele não for extremista, ele não for revolucionário, simplesmente vai ser mais um. Vai seguir as linhas. Como nós quatro aqui que, bem ou mal, temos nossos ideais, entendemos um pouco do sistema, sabemos o que é, mas alguém faz alguma coisa. Não, a gente já conversou várias vezes sobre problemas aqui na nossa sociedade, mas a gente não colocou em prática. Então, por exemplo, fica sempre só na fala. Só a discussão, cara, você discute. Faz a sua parte, mas pra você ser o revolucionário mesmo, é aquele cara que tem que impor. Porque se ficar só no dele, não é revolucionário. Se ser extremista, pra mim, não é revolucionário. Não é revolucionário. Não faz nada. Se ele não impõe, mas e você mas não é um lado bom. Você ser revolucionário não é. É bom. É ser revolucionário, uma coisa completamente diferente. Não porque é bom, às vezes, o que tá. É porque nada tem um lado que nada é tudo 100% bom. Tudo tem o seu lado, que é bom e um lado ruim. Revolucionário tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes a ideia da pessoa, só que a pessoa sempre é aquele negócio. O que eu acho é o que é certo. É. Geralmente, esse é o problema. Eu nunca conheci um revolucionário que fosse aquele cara, não, porque nós temos que impor. Eu nunca conheci um pessoalmente. Mas com certeza devia ser um cara chato pra argumentar. Provavelmente o Alexandre. É. Porque a ideia dele vai estar sempre certa. Não. Provavelmente o Alexandre, repito. Mais um detalhe do Tio. Ele tinha um embasamento teórico pra. É, ele estudou, né, cara? Ele tinha um estudo pra isso, ele bem ou mal. Ele tinha uma visão ali, assim, por Marx. Mais que, né? Ele tinha essa. Todo esse. E criou obras também, que bem ou mal as cartas, porque ele teve um hábito desde criança, que é escrever um diário. E até na época que ele morreu, ele ainda escrevia seus diários. Bem ou mal, a gente usa isso para fazer estudos, pesquisa, sobre, no caso da minha área, do serviço social, ciências sociais. A gente pega esses estudos, lê, para poder entender um pouco do que foi a época e também como que a gente pode tentar modificar a nossa sociedade, não dessa forma de guerrilha, como foi feita na época em Cuba, mas que a gente possa ter pegar alguma coisa disso. Bom, mas sendo assim, então, para ser o mais utópico possível mesmo, seria uma coisa boa, era colocar, né, para as pessoas passar as informações que escritos de Karl Marx. Não, os escritos, sabe? Ah, e elas, se quiserem, elas voluntariamente pensarem em fazer isso. Eu por exemplo, eu me considero mais esquerdista do que direitista ou neutro. Mas, por exemplo, eu não concordo com muita coisa do Marx, entendeu? Então, isso que você já falou, já de impor. O Che Guevara impôs. Se ele impôs uma coisa, a gente pode considerar como, de certa forma, um imperialismo. Imperialismo não é você impor sua cultura, impor sua parada econômica, impor, etc., inúmeras coisas. Então, tá impondo. O certo seria mudar naturalmente. Mas é, mudar naturalmente, dando acesso às informações o mais utópico possível. Teria que pegar um mundo. Ninguém tem mais nenhuma nação. Aí vamos dividir tudo de novo. Vamos lá, deixa jogar War. Cada um vai pegar uma. Eu pego por causa do Dinka. Do Dinka não pode. Merda. Aí você chega lá Senita, e ia pegar todas as pessoas que têm ideias que seriam compatíveis e mudaria para aquele lugar. Pronto, ali viveria num lugar fechado. Mas isso iria completamente contra as tendências atuais de globalização, de abertura de fronteiras. As pessoas iam viver cada vez mais em ilhas sociais, que aquele mundo ia ser fechado. Aquelas pessoas iam ser comunistas. Cuba, por aquelas, que nem Cuba tenta se fechar. Mas Cuba se fecha também por causa dos Estados Unidos, que impede que algumas bem coisas... Bem ou mal, a gente é um assunto muito delicado e é que muito, não vai chegar a ponto nenhum. É polêmico, mas que a gente não vai chegar a nenhum resultado. Vai sempre ter opinião do lado de cá, outra opinião do lado de lá e vai continuar do mesmo jeito. Todo assunto polêmico é assim. Vai, né? Do mesmo jeito. Não, não seria polêmico. Não, mas que não vai ter nenhum resultado. Há polêmicas que você vai discutir direitos humanos e vamos lá, beleza, fechou, tá ali. Tem o resultado, teve uma conclusão. Esse é um assunto que não vai ter uma conclusão. Ele vai estar sempre em aberto. Bom, eu aconselho quem tá escutando isso que leia o livro 1984. Agora lembrando do Romulo, ele falou isso, dividiu o mundo, não sei o que lá. Acho que tem muito disso no 1984, né? É uma visão mais socialista e comunista, mesmo assim que não deu certo. É uma visão do Ocidente do que se o mundo fosse dominado por um socialismo e comunismo. Teria um mundo dividido. Seria isso, como falou, pessoas tentando viver uma igualdade. Mas mesmo nessa igualdade ainda existe desigualdade, né? É, mas no próprio 1984, né, tem, né, os membros do partido e tem a prole. Exatamente. A prole, então, as as pessoas pobres que não fazem pois nada, é, mas eles não têm direito a mesmo palavra. Mesmo as pessoas do partido, por exemplo, o principal, ele trabalha na parada do partido, ele não vive tão bem como um fodão. Não tem um fodão assim. Fodão imagino, o suposto grande irmão e os maiores lá, né? Porque mesmo assim, ele continua tendo uma pouca acesso às coisas. Então é mais igualitária. Mas não é. Aí a diferença que teria é a diferença no poder das pessoas. Não teria mais a diferença. É o que eu falei, mesmo se você nivelasse as pessoas por dinheiro, a disputa que até agora de inveja, seria pelo poder, pra você ser do partido. Não, e mesmo assim, você pode ter a coisa do outro. Mesmo que você tenha pouco, se você ter do outro, você vai ter duas vezes o que você tinha. Né? Então tem muito isso, pô. Roubar aquele cara, posso matar aquele cara, ter o que ele tem. Né? É muito complicado isso, né? Aproveitando a deixa aqui, realmente, leiam 1984, que é um livro muito bom. É um dos melhores livros. Não é um livro muito grande, é tranquilo de ler e a história, pô, te prende e você fica. Tem tudo a ver com esse assunto. Você guarda esse assunto e não leu esse livro, tá perdendo tempo. Mas vamos pro final da vida do Che Guevara. Você disse que ele foi pra Bolívia, lá onde ele foi assassinado, né? Foi preso dentro de uma escola no dia 8 de outubro e no dia 9 ele foi fuzilado. Seu corpo só foi encontrado em 1997. Nossa, não abriu na escola até lá? Jogaram numa copa junto com outros. É, ele foi encontrado debaixo de um aeroporto. Enterrado num aeroporto. Tem uma lenda, não sei se é verdade, fala que levaram a cabeça dele. Não, falaram que levaram as mãos. Depois do fuzilamento, ele foi espartejado. Por isso que não foi encontrado, demorou pra encontrar, além de ter jogado longe, né? Cortaram as mãos pra poder não fazer o reconhecimento e tal na época. Disseram que levaram as mãos pra Cuba. Falaram que exumaram o corpo e levaram pra Cuba. É, não, depois que acharam o BB7, né? Teve um enterro onde a família. Que foi, teve enterro como chefe de Estado em Cuba, né? Como. É, e também dizendo que foi a CIA que matou. Tem essa polêmica. Porque né? Os profissionais lá da época, lá do militar que fuzilaram o Che Guevara, eles eram meio que patrocinados pela CIA. Eles tinham treinamento da CIA. Era a mão dos Estados Unidos. Ela tipo deu aí, falou: Che Guevara tá em tal lugar, vai lá e mata. Foi, treinaram. Te dou arma. É. O que os Estados Unidos sempre fez? Dá arma. O Iraque, né? Deu arma pro Afeganistão pra lutar contra a Rússia, lembra? É. E depois teve que enfrentar as próprias armas. Entendeu? Então tem muito então, isso. Então ele foi encontrado décadas depois. 97, se eu vou te né? falar. E assim, bem ou mal, ele teve uma morte como... Ninguém, né? É, foi jogado como se fosse um zero à esquerda qualquer, como eles mataram milhares, foram mortos na época da Revolução. Tem um detalhe que falam que quando ele chegou na vila, ele pediu ajuda das pessoas da vila, da cidade onde foi morto, e todo mundo, ninguém ajudou ele, todos negaram. Hoje em dia, este ponto mudou o nome até, o nome é sugestivo, lembrando alguma coisa do Che Guevara. Eu não lembro o nome, procure aí. Provavelmente você vai achar no Google. E eles fizeram um monte de coisa. A economia dessa vila é voltada à morte dele ter sido ali. Então você vê, a pessoa negou ajuda, mas explora ele e a memória dele como comercialmente. E é isso que agora eu ia falar com vocês. A exploração da memória do Che Guevara comercialmente. Que a gente já falou no começo. Vocês concordam com isso? E dando esse exemplo da vila, do pessoal que não ajudou... Mesmo assim, explora ele, vocês concordam? É, a própria cidade, quando eu vi algum programa de TV, quando tava lá, aqui nasceu o Che Guevara, né? Na Argentina. Ele tem as camisas, né? O próprio boy, né? A estrelinha, então... E ele mesmo, ele foi totalmente contra os ideais que ele tinha. Mas como, tipo, ele o símbolo socialista, né? Não queria falar, ele era o símbolo socialista, no caso, comunista, se tornou hoje um símbolo capitalista. Capitalista, vende. É a segunda imagem que é mais importante de venda. É só de pé pra Jesus Cristo. Então, quer dizer, porra, tirando Jesus, o cara vende pra caralho, né? Que ironia. Mas também com o ícone que ele virou, não tem como o capitalismo não se aproveitar. Não tem. Qualquer coisa, mesmo jeito. Mickey Mouse é o rato. O rato lá da Disney. O Jesus é o ícone maior da religião que predomina no mundo inteiro. E você tem. E isso porque você não tem um ícone que seja das outras religiões tão forte. No máximo um Buda pro budismo. É que a gente fala muito isso do Ocidente, mas pô, dá pra falar que, por exemplo. É porque acho que o próprio budismo não é tão capitalista como o cristianismo. O cristianismo tem muito essa tendência de cultuar imagens e coisa e tal. da religião já. Ele cultua já a imagem de Jesus. Se você for evangélico protestante, você fala que não, tá errado, mas o protestante veio do catolicismo, e o catolicismo é a primeira religião cristã. E nela tem, então não adianta falar que não tem. Isso é da religião, mas é dela, né? Pode ser errado, pode ser. Mas historicamente falando, é isso, então. É, aí voltando no Che, sem fugir do assunto, ele já era um ícone, então o capitalismo se aproveitou e começou a vender. Não tem como, no ponto que já chegou, certo ou errado, é claro que isso, eu vejo isso como uma coisa errada, porque ele não gostaria, com certeza ele não gostaria disso. Mesmo não protegendo, não sei o que lá, pelo que eu ouvi falar, ele não gostaria disso. Então, isso seria uma coisa errada, mas mesmo que o dinheiro fosse repassado dos direitos autorais para a família, isso já ainda seria errado, porque eu, se eu fosse virar um dia uma utopia, virasse um ícone, e não quisesse que fosse, eu não queria que a minha família, quem é a gente, com certeza. Claro, mas nesse ponto que chegou, não tem como. É, outra coisa, né, igual, se eu sou revolucionário, né, eu gosto de ti, eu não posso comprar a camisa dele, né? Ele não pode, na verdade. Tá certo. O cara coloca a camisa dele, eu sou foda, que eu tô com coisa do tio. Isso aí, pô, completamente contra os ideais. Contra os ideais dele, né? A não ser que você seja de graça, você roubou de alguém. Né? Roubou faz sentido. Roubou de alguém capitalista, Hollywood. Isso aí, Hollywood. Queria falar agora, se vocês quiserem citar alguns exemplos mais próximos, que seja do extremismo, esquerdismo, ou algum exemplo desse, eu ia falar Lula, mas sei lá, eu acho que o Lula mudou um pouco. Mas ele pode ficar perto disso. O Lula foi na época que ele era... Na época... Sindicato. Ele era de esquerda, né? Sindicato. Ele tava lá com o PT. Eu acredito que depois que ele entrou no governo, ele já não fez nada. Todo mundo acredita nisso. Ele virou a direita. Já virou completamente a direita. E a direita não virou mais direita ainda. A direita não virou esquerda. A direita ficou mais direita. Aí o PSOL e tal. O PSOL seria agora os atuais esquerdas, junto com o STU, que vieram no PT. Mas o Lula só, num caso, não chega aos pés de um revolucionário, só no momento do sindicalismo. Mas ele, mesmo assim, foi uma pessoa que lutou, né? Não foi que lutou também, não. O Brizola, que lutou contra a ditadura. Ele poderia ser... Bem, na época da ditadura, nós temos muitos que ficaram apagados pela memória, porque na época da ditadura, isso era... E às vezes, não só apagados, a memória foi apagada. E a gente rindo disso, olha só. Tem mais algum exemplo? Acho que a gente até falou, mas não concordou, né, muito. A gente se colocou na mesa pra falar, mas achou que não era. Tipo, o cara do Irã, né, o presidente com o nome esquisito. A boa badinha já. China, né? A China, por exemplo, é muito capitalista. Como você vai dizer que a China, a China se tranca? Ó, vou pegar um negócio aqui no York. É censura. Meio de China. Meio de China, não. Meio de Brasil. Meu tênis é feito na China, mas vem pra cá e recebe Adidas, por exemplo. Não, a China é sujo, não. Não, mas tem muita coisa que você vê hoje que é... A China não é que vende, é a segunda maior potência econômica agora, passou o Japão? Sim, passou o Japão. Então, como é que ela é socialista? Não. Eu acho que não tem mais exemplo. Tem aí um exemplo? Como eu disse, não tem nenhuma... Nem Rússia, né? Não, Cuba, é Cuba. Não existe e não existiu. Como é que Cuba? Ditadura. Não, mais próximo é a ditadura, né? Talvez no início da Revolução, porque a Revolução foi contra uma ditadura que estava sendo imposta ali e eles conseguiram derrubar essa ditadura. Talvez naquele início, talvez foi o que mais se aproximou. Mas não tem uma aproximação tipo da igualdade das pessoas? Porque ninguém vive na miséria lá, né? Não vive com os regalias, o luxo, mas não vive na miséria. Porém, tem uma ditadura. Tem ditadura, né? É foda. Por mais que você tenha os direitos sociais ali assegurados, os direitos políticos não estão sendo... Com certeza, o pessoal do partido é muito mais rico do que... Eles comem manteiga enquanto... Do mesmo jeito que na nossa ditadura, nós tínhamos os direitos sociais. Se alguém entendeu aí a mensagem que eu mandei... Que mensagem? Alguns comem manteiga e outros não, porra. Tem que repetir. Eu tava prestando atenção nela. Os poderosos comem manteiga e ninguém mais come manteiga. Tem que entender. E pra vocês agora, pra fechar, a conclusão... Eu acredito que não existe mudança sem revolução. Eu sou a favor disso. Não que eu seja revolucionário, porque eu ainda não consegui me desprender. Mas eu acho que, assim, sem revolução não tem como mudar. Você tem que ter um ideal ali certo daquilo pra tentar fazer alguma mudança. Nem que seja dentro da sua própria casa. Concordo. Mas e quem foi Che Guevara com esse símbolo pra você que acha que deve ter uma revolução pra que algo bom realmente aconteça? Eu sou da parte que não chega em endeusar o Che, mas eu gosto muito da história que ele teve. Concordo com uma boa parte dos seus ideais, não como ele colocou em prática, mas a teoria que ele criou, que ele participou, que ele ajudou a ser feita, a história que ele fez, eu considero como um ídolo, podemos botar assim. Não é bem essa palavra não, mas... É um exemplo. É um exemplo, exatamente. Só não vamos comprar a camisa dele. É, eu concordo também, acho que ele é um exemplo, eu acho que... Eu não... Talvez, sei lá, acho que ali no... Por exemplo, em Cuba, eu talvez seguiria ele, mas eu acho que, por exemplo, se ele viesse no Brasil agora e quisesse fazer uma parada dessa, eu não ia seguir. Eu não sou totalmente esse extremo. Eu acho que, na verdade, o neutro, eu acho que o que é mais... O que não tende a nenhum extremo, nem seja o extremo do dinheiro ou o extremo sem dinheiro, sei lá, é o certo, entendeu? Mas eu acho que ele foi muito importante. Acima de tudo, ele foi uma pessoa que lutou por uma ideia. E é isso que eu mais respeito. Ele lutou, deu a vida realmente pra ideia. Eu acho que falta isso no mundo. Porque as pessoas simplesmente vivem por viver, se deixam levar carregadas por opiniões de outras pessoas. Elas não têm uma mente própria. Ele não. Ele construiu a sua própria ideia, a sua própria ideologia. Então, pra mim, ele vai ser eternamente ali. A ideologia dele estava acima de qualquer coisa. Era. É, né? Ele é um cara que acreditava no ideal, né, cara? Deu a cara a tapa também. Falou que eu tô aqui pra fazer e vou tentar fazer. Até que eu morro por isso, mas vou tentar fazer. E, pô, hoje ele é um exemplo pra gente, cara. Que tenta fazer alguma coisa, por mais que seja muito difícil, cara. Vai fazer, vai tentar, pelo menos. Não fica até sentado esperando. Fala, pô, poderia fazer isso, poderia fazer isso, poderia fazer isso. O tempo vai passar, você vai morrer e você não vai fazer isso, entendeu? Quem não arrisca não petisca. É, ué, como o Diogo falou. 300 vezes. Não tá certo! Isso serve pra qualquer coisa, né? Só pra política, né? Pra qualquer outra área da tua vida, né? Faça alguma coisa, não fique parado esperando que façam por você. Bom, os revolucionários são necessários, claro que são. E nenhum revolucionário é revolucionário sem ser extremista. Porque pra você ter uma evolução no sentido certo, assim, não ser só uma progressão, pode ser uma evolução que só mude as coisas, não precisa evoluir. É. Mas se você não mudar, se você não tiver uma revolução, você não vai ter uma progressão. Entende? Se você ficar sempre na mesma, você tá dentro daquela porcaria. Se você não tiver alguém pra mudar tudo, mesmo que não seja mudar tudo e só mudar quem comanda, vai ter uma hora ou outra alguma coisa que melhore. Tem alguma pessoa que tava desfavorecida, o momento vai ser favorecido, nem que tenha que favorecer quem tava mais favorecido. Mas esse momento é um ciclo. Nossa, eu falei agora, deve ter complicado um pouco. Caraca, não. E no ícone de Che, eu acho que pra quem entende os ideais dele, que eu não posso falar, eu acabei de aprender isso agora, eu não posso falar que eu entendo. Mas eu garanto que pra quem entende os ideais, ele é um ídolo, como a Rela falou. Mas pra quem não entende, ele é um símbolo maior ainda. Pra quem simplesmente vê ele como um símbolo revolucionário, que deve ser muita gente, ele simplesmente está lá. É o meu símbolo. Não, o Che simboliza a revolução, mas não sabe nada do que ele queria. É. Tanto que compra camisa, compra bandeira, coloca a foto no centro, mas não entende os ideais dele. É isso que é pior, que deve ser até ruim. Eu acho que se o Che Guevara olhasse isso agora, eu acho que ele ia ficar muito triste com o ponto que ele chegou. Porque muito do que fala que é revolucionário, tá lá comprando a camisa do Che, mas no mesmo dia vai lá e compra uma camisa de marca. Comprou lá uma camisa, né? Nike, Adorno. Tênis da Nike, né? Bebe Coca-Cola e assiste Mickey Mouse. Bom, galera, termina aqui o nosso podcast. Eu, sinceramente, eu fiquei meio receoso, mas vi que fluiu muito bem. Raíla, graças a Deus. Olha só, quem quiser aí, gente, deixa um comentário pra Raíla, entendeu? Peça pra ela aparecer mais vezes, ela vai aparecer mais, a gente vai encher o saco dela, ela vai aparecer mais aqui. Principalmente assuntos assim que tem a ver com a área dela, né? Você vê que ela sabe mesmo. A área da história, político, sistema. Até que eu posso tentar dar meus pitacos por aqui. Então é isso. Com certeza você vai aparecer mais vezes. Então eu deixo meu até logo pra vocês. Até o próximo podcast. Até a próxima. Valeu, galera. Falou! Pelos campos, a fome em grandes plantações. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão. E acreditam nas flores vencendo o canhão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis nos ensinam uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora,